só malandro. Pode passar o tempo, mas eu te quero. Mas eu te espero. Meu eterno amor. Pode passar o tempo, mas eu te quero. Mas eu te espero. Tocando só as barras.